canta em alta voz, que és único, Senhor. Mostra-me o rumo para eu caminhar. Eu sei que longa é a estrada nesta vida corrompida.